céu azul foi testemunha do que aconteceu entre nós dois. O que aconteceu? O céu desabou sobre nós num apogeu do nosso amor. O que aconteceu? O porquê do fim? Simba! Bem então, cheguei à conclusão que uma andorinha só não faz verão. O que aconteceu? Não bastou o sofrimento, a dor que você me deixou. O que aconteceu? Então diz pra mim. Bastou.